guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como a criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como a criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como a criança de colo que precisa ainda da mãe para criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. Que pai no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou prosseguir, mas com tuas forças eu chego aí. Com minhas forças eu não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. As coisas do mundo, pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças eu não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, e o hino da vitória nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá, Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da santa ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. E o céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu pode prosseguir, do lado de lá você pode dançar. Aqui na minha frente tu pode passear. O céu é teu e nós iremos andar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. O santo é Deus de Israel. Santo, santo, lindo coração.